Hermit G's Duke Records. Ok, depois de long time, dead is back. Muitos disseram, tipo, dead está na roça, não. Eu sou day, posa peixes, porque se emocionarem, tipo, são girls, kings de mãos. Mas não, agora chega de brincadeira, cause dead is back. I wanna make all this nigga like I take a break. I am the best, I don't believe me, just feel that track. Passei anos escutando vossas músicas, tirando muita mil, vi que poucos fazem trabalho no rap. Agora arruma as vossas letras, sumam to rap, é porque vocês não sabem o que fazer no micro quando ligo a rec. Eu não sei porque é que não aprendem com os melhores. Epa, isto é rapper que confundam com panza, por isso 15-0 as tracks. Fazer misturas de línguas sem interpretar-se as melhores rappers sem lírica, seus matrix. Assim o game está na minha responsabilidade. Rappers dois em dia, tô sabe curtir negretas e caps. Game over porque não permito que suja o rap pelas costas. Essa é a hora, todos os wackers vão rumar a trouxa. I think it's now my time to show how it works. Espera aqui pro one because it's the time on level. No shame, empreendedor digital, licenciado, melhor rapper de Limpopo. Diante dessas niggas, não vejo chance de alguém ser como eu. Eu faço rapper desde tempos de Kuduro. Fiz licenciatura profissional do rap antes de muitos se emocionarem de amador. Isto não é bife, mas para muitos criadores. Tantos anos de experiência, já não admito ouvir rapper de barulho. That's why, eu recuso ser vosso criador. Eu sou problema, recusam de ser fãs. Se deixam levar com orgulho e assim não há paz. É só violência de língua portuguesa, sempre capa as vossas músicas, percebem dois versos, sujam a república, assim não vês respeito no rap. Pois é, todos querem ser rappers, querem ser um produtor. Esquecem que isto exige experiência e talent, that's why. Só escutou o Hermit, já reparo uma vez, agora enfrenta o micro, nem sabe onde começar no beat. Sem vergonha, niggas, se acham bastante suficiente para desafiar o Daddy em Factory. Se fui pai de Muzingan, era pra vocês saberem valorizar o rap e a engrenarem por certo motivo pra fazer um bom rap. Mas ao contrário, vocês são legal recording. Sem nada pra falar, blá blá, somos best, temos cast, masturbação com muito eco. Hermit G's Studio Records.